異世界セフィーロでの辛い戦いを終え、私龍崎海と獅童光、鳳凰寺風の3人は思い出の東京タワーからまたセフィーロに召喚されたの。その上セフィーロを我が物にしようと、オートサム、チゼータ、ファーレンという3つの国が侵攻してきていたわ。でも正体不明の敵がもう一つこの国を狙っているらしいの。デボネアと、そして光そっくりのノバという女の子、一体何者なの？アスカとの弓勝負に勝ったフー、アスコットに危機を救われた私、なんとか敵の手から逃れられたけど、光はまだノバの手の中に。 嫌いになれない、でも十分じゃない、いつでも自分のこと一番。 Retorno da Espada de Lucy. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Agora não tem jeito, eu tenho mesmo que ir embora. Tempestade Verde! Princesa Aska! Afinal, vocês vão devolver as minhas coisas? Eu... Oh. Ei, você me banhou no chão! Muito obrigada. Me desculpem por ter sido tão rude com vocês. Princesa Aska, por que você resolveu atacar Zephyr? Bom, porque se eu me tornar o Pilar, eu poderei finalmente fazer o que quiser. Eu ouvi dizer que a Princesa Esmeralda tinha cabelo loiro e olhos azuis e sempre foi tão linda que todos a admiravam muito. Achei que se eu fosse a sua Você é muito bonita. Ah, mas eu quero ser mais bonita. Está interessada em alguém? Porque se estiver, fique sabendo que o núcleo não pode se apaixonar jamais. Essa pessoa terá a obrigação de manter a paz e de manter a tranquilidade deste planeta em suas mãos. Ela não tem o direito de amar nada nem ninguém. Além de Zephyr, não poderá desejar nem sua própria felicidade. E agora, você entende a atual situação de Zephyr? Sim. Se você se tornar um núcleo e por um momento seu coração hesitar, essa terra será destruída, como está sendo agora. Elas parecem tão sérias. O que será que estão conversando? Agora eu tenho que ir. Onde é que você está indo? Eu tenho que voltar para o castelo. Não, não! Você não pode! Vende! Sério? Mas o que é isso? Vamos, prendam-no! Anne! Como você chegou aqui? Mais tarde eu conto. Corra! Voltarmos a nos encontrar, vamos tomar um chá e bater um papo, tá? Princesa Aska! Princesa Aska! Para jantar é que não foi, eu garanto. Então, você veio para me buscar? Eu não queria ver alguém que eu gosto com a corda no pescoço. Parece que ela se foi mesmo. E quem é esse? Ah, uma das criaturas abrigadas no castelo. e que está me dando a maior força. O que foi? O que teria acontecido se você tivesse se machucado? Por que está tão brava? Mas eu não estou brava. Ah, não tá? É. Então que cara é essa, hein? Se acontecesse alguma coisa com você, Fério, pode imaginar como eu ia me sentir. Eu não poderia viver mais com isso. E como eu iria me sentir se acontecesse alguma coisa com você? Me responda. Por favor, Fério, não arrisque a sua vida por mim. Ora, não se preocupe. Estou feliz porque você está bem. Muito obrigada, Fério. Eu odeio tudo o que você aprecia. Na verdade, eu só gosto de você porque você não se gosta mais. Eu não gosto. Não gosto mais de mim? Lucy, vamos ficar juntas. Não pense mais em mim. Fique aqui comigo para sempre. Mas eu tenho que... Eu gosto muito de você. Lucy! Lembre-se do seu grande desejo. Você disse que arriscaria a própria vida por sua espada, não se lembra? Afinal, por que está aqui? Concentre-se na razão pela qual está lutando. Quero voltar. Para matar os meus amigos. Nunca! Nunca vai voltar! Pois agora, eu me decidi. Vou voltar para todos aqueles que me querem bem. E vou continuar a lutar ao lado deles, porque foi uma promessa que eu fiz desde o início. Tanto a eles como a mim mesma. Lucy. Ela é minha. Papá! Acorde. Lucy, acorde. Lucy. Eu sinto muito. Eu amo você. Lucy. O que pode ser? Fraquezas e frustrações me fortalecem a cada momento. Nossas fraquezas? É isso. Guerreiras mágicas, não importa quão forte vocês sejam, mas jamais serão capazes de me abater. Sabem por quê? Simplesmente porque minha força vem dos corações de todos os cidadãos deste lugar. Cuidado! Ascot! Ascot, você está bem? Eu não fui nada mal, não é? Ascot! Mas o que é essa coisa? Guerreiras mágicas, nossa batalha começou. Marine! Amy! Clancy! Sintonizem-se com meu coração. Sintonizar? Confiem seus corações a mim. Marine, Amy! Nossos corações? Aquele maldito idiota interferiu. Clef! Marine, que bom que está salva. Seus esforços são inúteis, crianças de outro mundo. Zephyr em breve será minha. オートザムのイーグルってやつがセフィーロ城に迫ってきた。ついに戦場になるのか。で、俺は活躍するんだろうな。なんか最近出番減ってるぞ。マジックナイトレイアース、イーグル、セフィーロ城総攻撃。絶対見ろよ。 海さん、みんな当たったかな？また